Nosso tema de hoje é Dia de Finados. Já falamos diversas vezes para vocês, tem uma caixinha ali atrás, caixinha de radiações. Sempre quando vocês chegam, ela está ali presente, que a gente coloca os nomes das pessoas encarnadas e desencarnadas, que a gente, não só aqueles que a gente gosta, mas também aqueles que a gente sente que precisam, e algumas vezes até algumas pessoas que nós temos dificuldade de relacionamento, estamos passando por um problema de relacionamento difícil, então nós colocamos ali para que esse nome escrito, ele seja levado no campo espiritual e seja trabalhado esse relacionamento. Ou uma bênção, como é o caso das irradiações. Por que eu falo isso? Há muito tempo, quando a gente começou a frequentar a casa e a gente botava nomes ali, a gente percebe ao longo desse tempo que o lado dos desencarnados vem aumentando. Ou seja, todos nós temos algum afeto ou alguma pessoa simpática a nós que desencarnou. Então, o dia de finados, a gente poderia dizer que ele é um dia onde nós nos lembramos ou relembramos com mais intensidade dessas pessoas que nos são caras ao coração, ou as quais nós temos um vínculo afetivo, uma saudade, enfim, são muitos os sentimentos, às vezes, que nos ligam. Não é o único dia que nós lembramos deles. Muitas vezes, a relação ela foi tão intensa que nós recordamos todos os dias. Ou até porque foi algo ainda muito recente, então também é muito presente. Mas é um dia congraçado a essa lembrança de uma forma mais efetiva. E uma das práticas que a nossa cultura traz é a visita aos cemitérios. O cemitério é o lugar onde nós, muitas vezes, depositamos aquele corpo que nós aprendemos a reconhecer o espírito que ali se manifestava. O instrumento, né, é como um livro, vamos chamar assim, fazendo uma comparação. Existem muitos livros, mas cada um tem um texto diferente, cada um de nós tem uma manifestação própria. E por causa dessa vinculação que nós temos com a questão física, nós muitas vezes nos lembramos de uma forma penosa até daquele ente. Penosa no sentido de muitas vezes relembrar o dia fatídico da morte, ou uma visão que muitas vezes ficou impregnada em nós, sendo que nós passamos uma vida, às vezes, inteira ao lado dessa pessoa e temos inúmeros momentos felizes para serem lembrados. Por que levantar essa questão? Porque a lembrança, ela nos une novamente. Então, quando nós lembramos de alguma coisa triste, negativa, a outra ponta da lembrança, ela sente aquela recordação. Quando é uma lembrança positiva, ela sente também a mesma recordação. De que forma nós queremos nos vincular, nos atingir esse ente nosso do outro lado? De uma forma, de uma lembrança positiva, de algo que leve a ele o nosso calor, a nossa saudade, mas positiva, relembrando momentos de alegria, de felicidade, de convívio, que foi o que nos deixou essa saudade, que criou esse sentimento que é tão importante para todos nós. Então, antes de ser um dia, às vezes, pesaroso, um dia de até uma fisionomia carregada, tem culturas que até tratam dessa questão de uma forma muito mais leve, muito mais alegre até, do que a nossa. Mas tudo é uma questão de reformulação. Eu sempre digo, né, que nós tivemos uma vida curta ou longa, seja lá como for, mas que teve com certeza momentos importantes e positivos para serem lembrados. Muitas vezes a questão do luto que vem junto com a perda ela é uma forma em que nós demonstramos esse nosso sentimento perante essa perda. Né? Muitas vezes ele é longo, às vezes não é em tanto, porque perdas nós temos muitas durante a vida, não só perdas de seres queridos, que a gente nem pode chamar de perda porque não é nosso, mas enfim, é uma perda de convívio mais afetivo. O que nos é mais importante num convívio, que é a possibilidade, às vezes, de conversar, de abraçar, aquilo que é lembrado por nós quando nós relembramos de alguém. É por isso que tudo aquilo que nós gostamos numa pessoa não é a questão física dela, é aquela questão espiritual, é a manifestação que o espírito manifesta através do físico. As palavras, é claro que tem o tom da voz, a forma como fala, mas é o que ela fala que acaba sendo mais importante. O olhar, um sorriso, tudo isso fica guardado por nós uma vida inteira. Então, a questão dos finados, não que seja um dia alegre, mas também não deve ser um dia triste, é um dia de relembrar aqueles que foram um pouquinho antes do que nós. Na verdade é isso, né? Um pouco antes do que nós. Uma questão que nós nos debatemos, às vezes, muitas vezes aqui dentro da casa, porque sempre que alguém perde um ente, nos procura como forma de querer saber, mas como é que está o meu familiar? Como é que está aquela pessoa? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente vai saber como é que está o familiar da gente? Talvez a gente não saiba. Vamos partir desse ponto, que até não é o mais importante, saber. Mas o que a gente pode fazer para aquele que foi, como eu disse antes? Tem duas coisas que são importantes nessa relação. Uma é as orações. Eu falei das irradiações, mas não só as irradiações, aquelas orações que nós fazemos na nossa casa, num pensamento, numa conversa, numa colocação de sentimento verdadeiro e direcionado. A outra é a nossa conduta. Imagine uma mãe que desencarna. Será que ela consegue se desligar dos filhos que ela deixou aqui na Terra? As preocupações. Imagina, quando encarnada já tem 1000 preocupações. E isso que ela está todo dia ali, fazendo tudo que pode. O que nós podemos fazer para deixar a nossa mãe tranquila, se não a forma como nós conduzimos a nossa vida? Usei o exemplo da mãe, tem todos os outros. Porque, assim como as mães encarnadas, com os filhos encarnados, que elas ficam mais tranquilas quando os filhos estão seguindo um caminho tranquilo, as mães desencarnadas também olham da mesma forma. Elas podem, muitas vezes, cuidar de si mesmas, seguir o seu caminho, porque estão vendo que aqueles que aqui ficaram estão cuidando de si, estão fazendo melhor por si. Talvez seja a forma mais física que nós podemos fazer de auxílio entre encarnado e desencarnado. Porque quando nós queremos saber como é que eles estão, e a resposta não é aquela que nós queremos, não estão bem, o que nós vamos fazer? Se não, essa prática que eu disse, de que forma que nós ajudamos, se não dessa forma? Nos colocando sempre num patamar mais elevado. E tem uma coisa importante de se colocar também, nessa questão da perda dos seres queridos, porque a impressão que nós temos, a sensação que nós temos é que nós perdemos, porque nós não vemos mais, não tocamos mais. Mas a questão da doação de órgãos, que ela é cada vez mais difundida, nós podemos fisicamente perpetuar um pouco mais a trajetória daquela pessoa. É claro que não é perpetuar a trajetória, mas é uma forma simbólica até de se colocar isso, né? Existem vários órgãos que podem ser doados e auxiliar aqueles que recebem. A gente às vezes se coloca sempre na posição do doador e tem um pouco de receio às vezes de fazer isso, mas aquele que recebe, o quanto é importante, o quanto consegue muitas vezes dar um significado novo para a sua vida através de uma nova oportunidade que está recebendo, uma sobrevida. Existem diversos tipos de doações, porque com certeza quando nós desencarnamos, nós não precisamos mais do aparelho físico. E se ele serve para alguém, penso eu que é um grande ato de caridade até, de desapego, que talvez a questão mais forte para todos nós seja os apegos, a dificuldade que nós temos de muitas vezes continuar ou de deixar continuar é a questão do apego, que ainda nos mantém muito firmes, muito possessivos com aquilo que nós temos ou que achamos que temos. Então é uma maneira de trabalhar isso de uma forma mais suave e necessário, né? Nós falamos sobre isso porque é uma necessidade que existe no mundo todo. E se existe essa possibilidade, por que não? Então, cada um de nós vai fazer as suas homenagens, as suas lembranças, como acha que deve ser feitas, visitar, até na questão do próprio visita ao cemitério, né? O próprio Livro dos Espíritos nos explica, tem uma parte que fala só sobre isso, né? De como é que os espíritos reagem a essas visitas aos cemitérios. Então, fica até o convite para quem quiser ler. São duas, três páginas só do livro para entender um pouco mais como funciona isso também na questão do outro lado.